André Cedês, o Moral de Bicoara. Ô mozão, vamos lá no Cafofo, na humildade. Lá é pequeno, mas dá pra nós. Se liga no meu papo, eu não deixo pra depois. Ela falou que aguenta uma, falou que aguenta dois. Já que tu aguentou dois, se liga na ideia que eu não falo inglês. Aguentou os dois, quero ver se aguenta três. Se você aguentou três, mulher, se liga no meu papo. Aguentou os três, quero ver se aguenta quatro. Sabe por quê? Eu vou te falar. O nosso bonde destrói. Ela fez 18 anos e quer dar porque sabe que dói. Já que você não tem medo, vem. Dá pra nós, dá pra nós. Dá pra nós. Dá pra nós, dá pra nós. Falou que aguenta uma, falou que aguenta dois. Já que tu aguenta dois, se liga na ideia que eu não falo inglês. Aguentou os dois, quero ver se aguenta três. Se você aguenta três, se liga no meu papo. Aguentou os três, quero ver se aguenta quatro. Sabe por quê? Vou te falar, o nosso bonde destrói. Ela fez 18 aninhos e quer dar porque sabe que dói. Já que você não tem medo, dá pra nós, dá pra nós, mulher, dá.